programação de qualidade. Piratininga, 970 kHz. ZYK 529, Rádio Piratininga de São João da Boa Vista Limitada, transmitindo em 970 kHz, com 1000 watts de potência. Rádio Piratininga. Ouvinte da Piratininga, ouça aos domingos de 1h30 às 3h30 da tarde, Almoço Musical, com Byron Brandão e Nino Barbim. Um programa recheado de pratos do melhor da música nacional e internacional. São delícias musicais de dar água na boca. Não perca, Almoço Musical. Domingo, a partir de 1h30 da tarde, aqui na Piratininga. Programação de qualidade. Piratininga, 970 kHz. Muito mais você. Em parceria com Unifai, Unesp, Instituto Federal e Academia de Letras, a Prefeitura de São João da Boa Vista lança o Cursinho Popular Sanjoanense. A iniciativa dá opções de estudo pré-vestibular para alunos de baixa renda. Para isso, a Prefeitura está levantando a demanda através de uma pesquisa online, disponível no site saojoao.sp.gov.br. O cursinho começa em 2022 e será totalmente gratuito. Prefeitura de São João da Boa Vista, a cidade em ação. Em Águas da Prata, nossa rainha das águas, você dispõe de um belo recanto para os seus finais de semana, de sábado, a partir do meio-dia, até domingo à tarde, com um excelente café da manhã, por uma diária que cabe no seu bolso. Estamos falando da Pousada do Casarão, bem na entrada da cidade, na Rua Helena Brandão, número 94, Jardim Brandão. Para o seu lazer, apartamentos completos, instalações que incluem piscina, churrasqueira, frigobar, sky, geladeira, lanchonete, que bosque em ambiente climatizado, tudo tendo como cenário as belezas naturais de Águas da Prata e suas fontes de águas medicinais. Venha conhecer o conforto e o bom atendimento que caracterizam nossa pousada, fazendo sua reserva pelo telefone 19-3642-1430. Fale com a Márcia, Rafaela ou Bruno, ou contate o nosso site hotelpousadadocasarão.com.br. Piratininga, 970 kHz. O Ares, antigo Banespinha, é um moderno clube esportivo e social que oferece confortável e modernas dependências aos seus associados e frequentadores. Amplo salão de festas, campo de futebol, piscinas para adultos e crianças, playground, quiosques com churrasqueira, sala de jogos, cozinha completa, arborização e muitas flores. Em sua excelente localização na rua Inocêncio Papiani 225, no bairro Alegre, o clube oferece uma panorâmica visão para a Serra da Mantiqueira. Ele proporciona momentos de lazer num ambiente agradável. Se você, associado ou não, pretende realizar encontros e comemorações sociais, como festa de casamentos, aniversários ou reunião entre familiares e amigos, reserve já uma data em nosso clube com o Josué, no horário comercial, pelo telefone 98287-2631, que também é o WhatsApp. Visite o nosso site aressjbv.com.br. Piratininga, gostosa de ouvir. Piratininga, Piratininga 970, São João da Boa Vista. Gostosa.